desses 17 jogos que um falhou. Saponaro, entretanto, foi emprestado ao Rapid București, da Roménia, viu o seu castigo reduzido para 4 jogos. Hermínio Loureiro apresentou ao Sr. Presidente da Mesa Assembleia Geral da Liga, estou a citar, a minha renúncia ao mandato de Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, disse Hermínio Loureiro à agência Lusa. A decisão do Conselho de Justiça da Federação está na base da decisão de Hermínio Loureiro, que considera ter implicações que ultrapassam a justiça desportiva. Sem prejuízo de considerar que a justiça desportiva está a funcionar nos órgãos próprios, entendo que o facto do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol ter hoje dado, em parte, provimento aos recursos dos jogadores da Futebol Clube Porto Futebol SAD, ou Kisaponaru, tem implicações que ultrapassam a justiça desportiva. Hermínio Loureiro apelou ainda que todos os órgãos da Liga se mantenham em funções, garantindo o normal funcionamento das competições, a Liga Sagres e a Liga Vitalis, ao mesmo tempo que recordou o facto de todos os órgãos terem beneficiado uma autonomia sem precedentes. Os recursos apresentados pelo Sporting de Braga, em relação a Vandinho, Ney e Mossoró, não foram aceitos pela Federação. O Desportivo de Chaves está em vantagem para chegar à final da Taça de Portugal em futebol. Ontem à noite, um golo de Ricardo Rocha, já nos contos, deu aos flavienses o triunfo por 1-0 sobre a Naval 1º de Maio, na primeira mão das meias-finais. Um minuto depois do árbitro Paulo Costa ter anulado mal um golo à Naval por alegado fora de jogo que não existiu, o defesa central dos Chaves marcou de cabeça na sequência de um canto e proporcionou uma grande explosão de alegria aos mais de 2 mil transmontanos que marcaram presença nas bancadas. A partida de estreia do novo treinador, Tulipa, foi fraca. A Naval, oitava na Liga Sagres, revelou-se a equipa melhor organizada e mais bem preparada fisicamente, enquanto os flavienses, que ocupam o 14º posto na Liga Vitalis, foram premiados pela entrega e crença. Apesar de uma jogada proporcionada por Bolívia logo aos 5 minutos, a primeira parte foi monótona, mau futebol, com as equipas muito trapalhonas e sem fio de jogo, embora a Naval se apresentasse um pouco mais entrosada. Os transmontanos regressaram no intervalo mais fortes e criaram algumas oportunidades, tal como os homens da Figueira da Foz. Aos 80 minutos, Samson foi expulso por acumulação de cartões amarelos, mas mesmo assim o Desportivo de Chaves, reduzido a 10 jogadores, conseguiu vencer o encontro e vai segurar a vantagem mínima a 13 de Abril na Figueira da Foz. A esta hora joga-se a primeira partida da outra meia-final, com o Rio Ave a receber o Porto. O Manchester City está disposto a cometer uma loucura para assegurar os serviços de José Mourinho a partir da próxima época. O clube inglês vai pedir ao treinador português para avançar com o valor que quer receber para assumir o comando técnico da equipa, segundo o Daily Express. O Manchester está convencido que, apesar de ter qualificado o Inter para os quartos de final da Liga dos Campeões, Mourinho não está satisfeito no futebol italiano e nem os 9 milhões de euros por ano que o português recebe vão ser obstáculo à concretização de um possível negócio, já que o Sheikh Mansour Bin Zayed Nian, o proprietário do City, não deve hesitar em aumentar esse valor, escreve o jornal inglês. A maior preocupação do clube vem de Madrid, onde José Mourinho é apontado como possível sucessor de Manuel Pellegrini no comando do Real. No plano de grandes conquistas do Manchester, o atual treinador Roberto Mancini não parece caber nesses objetivos. De resto, ainda de acordo com o Daily Express, o italiano poderia regressar ao Inter para suceder a Mourinho. A equipa de Manchester ocupou o 5º lugar na Premier League com 53 pontos, a 2 do 4º posto do Tottenham, que garante acesso à Liga dos Campeões. Portugal está na fase final do próximo Europeu de Sub-17. Após 6 anos sem presenças em fases finais do Campeonato da Europa, os jovens portugueses ganharam hoje à Croácia por 2-0 e garantiram assim a presença no Europeu 2010, que vai realizar-se no Liechtenstein. Mourinho, que é, sem surpresas, o treinador mais bem pago do futebol mundial, recebe 13 milhões de euros, mais um que Mancini, técnico do City, e seu antecessor nos campeões italianos. Luís Filipe Scolari, a treinar atualmente o clube Bunyodkor, do Uzbequistão, fecha o pódio com 9,5 milhões de euros anuais. Lionel Messi é o futebolista mais bem pago do mundo. O argentino do Barcelona faturou 33 milhões de euros em 2009, mais do que Beckham, 30,4, e do que Cristiano Ronaldo, 30 milhões. Os valores foram avançados ontem pela revista France Football. O Bola de Ouro e melhor jogador FIFA da época anterior recebeu 10 milhões de euros referentes ao seu salário no Barcelona, 4 milhões em prémios e 19 em contratos publicitários. Marat Ismailov vai pagar ao Sporting uma multa a rondar os 3.300 euros. Depois de ter faltado ao apronto matinal de sexta-feira e às sessões de tratamento durante o fim de semana, o jogador russo já sabe qual é o resultado do processo disciplinar que lhe foi imposto pelo clube da Alvalade. Ismailov terá assim de pagar uma coima que representa 10% do vencimento que oferece mensalmente no conjunto verde e branco. Diego Valeri volta a ser falado para reforçar a Fiorentina, adianta o site Itaú Sports Press. O clube viola já seguia o médio argentino do Porto quando este ainda militava no Lanús. Depois do clube forense ter adquirido o passe de Mário Bonatti, parece agora preparar-se para avançar para a compra de Valeri num negócio que pode rondar os 5 milhões de euros. O jogador, pouco utilizado por João Ferreira, cumpre a primeira das duas épocas de empréstimo do Lanús aos Dragões. O diário britânico The Times elegeu Diego Armando Maradona como o melhor jogador da história dos Mundiais. A mais de 2 meses do início do primeiro Mundial de Maradona como selecionador, o gênio defeituoso, como escreve o Times, ficou mais uma vez à frente do brasileiro Pelé. Em terceiro ficou o alemão Franz Beckenbauer e o top 5 fica completo com o italiano Giuseppe Meazza e pelo segundo alemão no top 10, o goleador Gerd Müller. Maradona não foi só escolhido como melhor jogador dos Mundiais, já que 3 dos seus 8 golos figuram no top 50 dos Mundiais. O jornal britânico escolheu o lance de gênio frente aos ingleses em México como o melhor gol da história dos campeonatos do mundo. Roger Federer é a grande figura da 21ª edição do Estoril Open em ténis. A prova deste ano, que se realiza entre 1 e 9 de maio no Complexo Esportivo de Jamor, vai contar com a presença do suíço, número 1 do mundo, que vai lutar pela conquista do troféu com o russo Nikolai Davidenko, segundo cabeça de série, e a quem ganhou na final de 2008. O croata Ivan Ljubicic e o norte-americano James Blake são também candidatos à vitória final, numa lista de 19 jogadores do quadro principal apresentada ontem. Alberto Montanhés, vencedor da última edição, está também presente. Frederico Gil, que baixou dos 100 melhores da tabela ATP, vai precisar de um convite para chegar ao quadro principal. Vejamos, portanto, precisamente o quadro principal, com os 8 primeiros cabeças de série. O primeiro é Roger Federer, segundo Davidenko, o terceiro Ljubicic, depois Alberto Montanhés, o quinto é o espanhol Guilherme Garcia López, sexto Pablo Cuevas, do Uruguai, o sétimo cabeça de série o alemão Florian Mayer e o oitavo o norte-americano James Blake. Já é conhecido o calendário da fase final do Handball 1. A sede da Federação Portuguesa da Modalidade recebeu na segunda-feira o sorteio da fase decisiva do Campeonato Nacional. A primeira jornada, que decorre já no próximo fim de semana, tem como encontro mais aliciante a recepção do Benfica, segundo classificado, ao Madeira Sado, terceiro, que tem os mesmos 27 pontos. Já o Porto, que lidera com 4 pontos de vantagem, vai afrontar o último classificado bolonenses, enquanto o Sporting e a ABC medem forças, quando estão separados por apenas 1 ponto. Para a última jornada da prova, o Porto vai visitar o Sporting, enquanto o Benfica recebe o ABC, o bolonenses desloca-se ao recinto do Madeira Sado. Ainda no handball, a Final Four da Taça de Portugal vai ser disputada novamente no Algarve, mas em Tavira, que substitui assim Lagoa. Nos dias 26 e 27 de junho, Sporting, São Bernardo, Sporting da Horta e Chico Handball são as equipas que vão lutar para erguer o troféu e suceder ao ABC como vencedor da competição. Falcão tornou-se o melhor jogador de sempre da seleção brasileira de futsal. O Brasil venceu no domingo o Equador por 8-1 na segunda jornada dos Jogos Sul-Americanos, partida no qual Falcão, eleito por 2 vezes como melhor jogador do mundo, apontou o golo número 279 pela canarinha, superando o registro de Manuel Tobias. Mas Falcão não quer ficar por aqui e desta feita aponta a meta dos 300 golos. Este é um momento especial para mim, dedico à minha família e ao povo brasileiro que me transformou num ídolo. Tenho uma bonita história de 12 anos, defendendo a seleção brasileira e quero continuar por muito tempo em alto nível. Deitei a cabeça no travesseiro esta noite e refleti para saber a dimensão do que seria este dia. Agora, parto em busca dos 300 golos, referiu o brasileiro entusiasmado. A fechar, Tiger Woods, que confirmou que vai regressar à competição em abril no Masters de Augusta nos Estados Unidos. Numa entrevista ao canal de televisão ESPN, no domingo à noite, o golfista norte-americano falou dos últimos meses da sua vida marcados pelo escândalo das relações extraconjugais. Vivia na mentira, verdadeiramente, e fiz muitas coisas que magoaram muitas pessoas, frisou Woods. O número 1 do mundo tinha feito uma declaração pública em fevereiro, mas não voltou a falar à imprensa após o acidente de automóvel, que revelou os seus problemas conjugais no fim de novembro. Quando nos desembaraçamos da negação e da racionalização, começamos a chegar à realidade de quem somos, e isso pode ser muito feio, acrescentou Tiger Woods. O golfe a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!